mano é dramático. Segue na função, com fé e dedicação. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, muito amor vem no coração. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, com fé e dedicação. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, muito amor vem no coração. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, com fé e dedicação. Cotidiano é dramático, mas segue na função, muito amor vem no coração. A nossa história no passe de um pequeno fato, universo paralelo que atrasa nosso lado. Melodramático, pequeno reino incerto, inaugurando a lista negra, véi. Eu falo sério, ontem eu vi vários guri falando em arma, dizendo que é só crescer e nunca dá nada. Mas hoje é outro dia, talvez outro sonho, talvez o pensamento dos moleque tenha mudado pronto. Mas não, cotidiano violento, de menor se inspirando em de maior, e assim vai sendo. Eu não tô vendo o mundo se acabando assim, cotidiano dramático, muito perto do fim. Você já se perguntou que futuro você quer? Terminar numa prisão, ou embaixo do chão, ou mané? Meio que embaçado, quase sem opção. Continuar humilde numa boa, ou ser ladrão. Alguns têm escolhas, já outros não. Vamos empurrando com a barriga nesse mundo cão. E agora? Só nos resta esperar. Cotidiano dramático, muito perto de acabar. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, com fé e dedicação. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, muito amor vem no coração. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, com fé e dedicação. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, muito amor vem no coração. Cotidiano é dramático. Nós segue na função, com fé e dedicação. Cotidiano é dramático, mas segue na função, muito amor.